A barca do sol lançou seus mortos no mar. A barca do sol deixou a fogueira queimar. Dançou, botou pra quebrar. Fechou seus olhos demais. Tanta poeira no ar. Essa multidão que vai pra longe. Tanta poeira no ar. Esse jeito só de quem se esconde. A barca do sol fechou seus olhos demais. A barca do sol dançou, rodou pra quebrar. Deixou a fogueira queimar. Dormiu seu sono demais. Quando acordar, vai navegar. A barca da esperança. Quando acordar, vai navegar. A barca da esperança. A barca do sol fechou seus olhos demais. A barca do sol dançou, botou pra quebrar. Deixou a fogueira queimar. Dormiu seu sono demais. Quando acordar, vai navegar. A barca queimar.